nós trouxemos o regime supremo do Cruce, aqui tratado de morte, capão, metas agrícolas, lavas, em todas as partes das territórios. Da data